isso não tem nada a ver com amor. Esse sacana devia estar satisfeito. Mas ele derruba tudo que ele mesmo constrói. Ele fica perdido no dia a dia. O dia a dia tá perdido no tempo. E o tempo já se perdeu no incompreensível. Eu não posso dar isso a que nem o filho da puta que convida a escória pra comemorar. Exuberantemente mudo seu mundo chique pra caralho, eu nunca vou me igualar. Vida de vaquinata, modomia e mesa farta. Utilidade que alimenta a desgraça enquanto o povo se mata. Vida de vaquinata, modomia e mesa farta. Utilidade que alimenta a desgraça enquanto o povo se mata. Utilidade que alimenta a desgraça enquanto o povo se mata. Vida de vaquinata, modomia e mesa farta. Utilidade que alimenta a desgraça enquanto o povo se mata. Vida de vaquinata, vida de vaquinata, vida de vaquinata.